uma noite, mais uma dose. Põe putaria que elas gostam, e aqui é a fonte. Do que tu quiser beber, pode se envolver. Eu sei que hoje tu tá perigosa. Inferida, se inclina na disposição. Se arrisca, bandida, vai tomar, vai tomar. Bandida, se inclina na disposição. Se arrisca, bandida, vai tomar, vai tomar. Bandida, entra na minha vida, mas vai com calma. Joga mais uma garrafa na mesa do pai. Que linda, essa moça é linda. Ela tá jogando o rabo, jogando a bunda demais. Claro que ela quer um cara certo, louco nesse meu mundo moderno. Esperto, ganhei seu coração. Tô na quebrada daquele jeito, do meu lado só os verdadeiros. Disqueto, passei de fogo tão. Bandida, entra na minha vida, mas vai com calma. Joga mais uma garrafa na mesa do pai. Que linda, essa moça é linda. Ela tá jogando o rabo, Mercedes Benz, elas só me querem bem. Parça, tem uns lojas pra encostar. Ah, ah, ah. Chama as meninas que vem, chama as amigas também. Pode avisar elas que vão dar. Ah, ah, ah. Eu tô de Mercedes Benz, elas só me querem bem. Parça, tem uns lojas pra encostar. Ah, ah, ah. Chama as meninas que vem, chama as amigas também. Avisa elas que elas vão sentar. Avisa elas que elas vão quicar. Avisa elas que pro W vão dar. Avisa elas lá, avisa elas lá. Avisa elas que elas vão sentar. Em busca de um amor tranquilo eu não achei. Eu voltei pra putaria, DJ W, solta o play. De segunda a segunda, agora eu tô na rua. Catucando essa mina maluca. De segunda a segunda, agora eu tô na rua. Catucando essa mina maluca. Para nossa alegria hoje tem bailão. Pra me fazer bem desce até o chão. Deu um grau quase que ela morre do coração. Hoje eu vou te comer, não explana não. Para nossa alegria hoje tem bailão. Pra me fazer bem desce até o chão. Deu um grau quase que ela morre do coração. Hoje eu vou te comer, não explana não. Essa mina maluca de segunda a segunda, agora eu tô na rua. Catucando essa mina maluca, para nossa alegria hoje tem bailão. Pra me fazer bem desce até o chão. Deu um grau quase que ela morre do coração. Hoje eu te comi, não explana não. Para nossa alegria hoje tem bailão. Pra me fazer bem desce até o chão. Deu um grau quase que ela morre do coração. Hoje eu te comi, não explana não.